Seção 20 de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 101 – A Revolução Dálmata. Foi Virgília quem me deu notícia da viravolta política do marido. Certa manhã de outubro, entre 11 e meio-dia. Falou-me de reuniões, de conversas, de um discurso. De maneira que desta vez fica você baronesa, interrompi eu. Ela derreou os cantos da boca e moveu a cabeça a um e outro lado. Mas esse gesto de indiferença era desmentido por alguma coisa menos definível, menos clara, uma expressão de gosto e de esperança. E não sei porquê imaginei que a carta imperial da nomeação podia atraí-la à virtude. Não digo pela virtude em si mesma, mas por gratidão ao marido. Que ela amava cordialmente a nobreza, e um dos maiores desgostos de nossa vida foi o aparecimento de um certo pelintra de legação da Dalmácia, suponhamos, o conde BV, que a namorou durante 3 meses. Esse homem, vero fidalgo de raça, transtornara um pouco a cabeça de Virgília, que, além do mais, possuía vocação diplomática. Não chego a alcançar o que seria de mim, se não rebentasse na Dalmácia uma revolução que derrocou o governo e purificou as embaixadas. Foi sangrenta a revolução, dolorosa, formidável. Os jornais, a cada navio que chegava da Europa, transcreviam os horrores, mediam sangue, contavam as cabeças. Toda a gente fremia de indignação e piedade. Eu não. Eu abençoava interiormente essa tragédia que me tirara uma pedrinha do sapato. E depois, a Dalmácia era tão longe. Capítulo 102 – De Repouso. Mas este mesmo homem que se alegrou com a partida do outro, praticou daí a tempos? Não, não hei de contá-lo nesta página. Fique esse capítulo para repouso de meu vexame. Uma ação grosseira, baixa, sem explicação possível. Repito, não contarei o caso nesta página. Capítulo 103 – Distração. Não, senhor doutor, isso não se faz. Perdoe-me, isso não se faz. Tinha razão, dona Plácida. Nenhum cavalheiro chega uma hora mais tarde ao lugar em que o espera sua dama. Entrei esbaforido. Virgília tinha ido embora. Dona Plácida contou-me que ela esperara muito, que se irritara, que chorara, que jurara votar meu desprezo e outras mais coisas que a nossa caseira dizia com lágrimas na voz, pedindo-me que não desamparasse Iaiá, que era ser muito injusto com uma moça que me sacrificara tudo. Expliquei-lhe então que um equívoco, e não era, cuido que foi simples distração. Um dito, uma conversa, uma anedota, qualquer coisa, simples distração. Coitada de Dona Plácida, estava aflita deveras. Andava de um lado para outro, abanando a cabeça, suspirando com estrépito, espiando pela rótula. Coitada de Dona Plácida! Com que arte conchegava as roupas, bafejava as faces, acalentava as manhas do nosso amor. Que imaginação fértil em tornar as horas mais aprazíveis e breves. Flores, doces, os bons doces de outros dias. E muito riso, muito afago. Um riso e um afago que cresciam com o tempo, como se ela quisesse fixar a nossa aventura ou restituir-lhe a primeira flor. Nada esquecia a nossa confidente caseira, nada, nem a mentira, porque a um e outro referia suspiros e saudades que não presenciara. Nada, nem a calúnia, porque uma vez chegou a atribuir-me uma paixão nova. Você sabe que não posso gostar de outra mulher, foi a minha resposta, quando Virgília me falou em semelhante coisa. E esta só palavra, sem nenhum protesto ou admoestação, dissipou a leiva de Dona Plácida, que ficou triste. Está bem, disse-lhe eu, depois de um quarto de hora. Virgília há de reconhecer que não tive culpa nenhuma. Quer você levar-lhe uma carta agora mesmo? Ela há de estar bem triste, coitadinha. Olhe, eu não desejo a morte de ninguém. Mas se o senhor doutor algum dia chegar a casar com Iaiá, então sim, é que há de ver o anjo que ela é. Lembra-me que desviei o rosto e baixei os olhos ao chão. Recomendo este gesto às pessoas que não tiverem uma palavra pronta para responder. Ou ainda, as que recearem encarar a pupila dos outros olhos. Em tais casos, alguns preferem recitar uma oitava dos Lusíadas, outros adotam o recurso de assobiar a norma. Eu atenho-me ao gesto indicado. É mais simples, exige menos esforço. 3 dias depois estava tudo explicado. Suponho que Virgília ficou um pouco admirada quando lhe pedi desculpa das lágrimas que derramara naquela triste ocasião. E não me lembra se interiormente as atribuía a D. Plácida. Com efeito, podia acontecer que D. Plácida chorasse ao vê-la desapontada, e por um fenômeno da visão, as lágrimas que tinha nos próprios olhos lhe parecessem cair dos olhos de Virgília. Fosse como fosse, tudo estava explicado, mas não perdoado, e menos ainda esquecido. Virgília dizia-me uma porção de coisas duras, ameaçava-me com a separação, enfim, louvava o marido. Esse sim era um homem digno, muito superior a mim, delicado, um primor de cortesia e afeição. É o que ela dizia, enquanto eu, sentado, com os braços fincados nos joelhos, olhava para o chão, onde uma mosca arrastava uma formiga que lhe mordia o pé. Pobre mosca, pobre formiga. Mas você não diz nada, nada? Perguntou Virgília, parando diante de mim. Que hei de dizer? Já expliquei tudo. Você teme em zangar-se. Que hei de dizer? Sabe o que me parece? Parece-me que você está enfastiada, que se aborrece, que quer acabar. Justamente. Foi dali pôr o chapéu com a mão trêmula, raivosa. Adeus, Ana Plácida, bradou ela para dentro. Depois foi até a porta, correu o fecho, ia sair. Agarrei-a pela cintura. Está bom, disse-lhe. Virgília ainda forcejou por sair. Eu retive-a, pedi-lhe que ficasse, que esquecesse. Ela afastou-se da porta e foi cair no canapé. Sentei-me ao pé dela. Disse-lhe muitas coisas meigas, outras humildes, outras graciosas. Não afirmo se os nossos lábios chegaram à distância de um fio de cambraia, ou ainda menos. É matéria controversa. Lembro-me, sim, que na agitação caiu um brinco de Virgília, que eu inclinei-me a apanhá-lo, e que a mosca de a pouco trepou ao brinco, levando sempre a formiga no pé. Então eu, com a delicadeza nativa de um homem do nosso século, pus na palma da mão aquele casal de mortificados. Calculei toda a distância que ia da minha mão ao planeta Saturno, e perguntei a mim mesmo que interesse podia haver num episódio tão mofino. Se conclus daí que eu era um bárbaro, enganas-te, porque eu pedi um grampo à Virgília, a fim de separar os 2 insetos. Mas a mosca farejou minha intenção, abriu as asas e foi-se embora. Pobre mosca, pobre formiga. E Deus viu que isto era bom, como se diz na Escritura. Capítulo 104. Era ele. Restituiu o grampo à Virgília, que o repregou nos cabelos, e preparou-se para sair. Era tarde, tinham dado 3 horas. Tudo estava esquecido e perdoado. D. Plácida, que espreitava a ocasião idônea para a saída, fecha subitamente a janela e exclama: Virgem Nossa Senhora! Aí vem o marido de Iaiá! O momento de terror foi curto, mas completo. Virgília fez-se da cor das rendas do vestido. Correu até a porta da alcova. D. Plácida, que fechara a rótula, queria fechar também a porta de dentro. Eu dispus-me a esperar o Lobo Neves. Esse curto instante passou. Virgília tornou a si, empurrou-me para a alcova, disse a D. Plácida que voltasse à janela. A confidente obedeceu. Era ele. D. Plácida abriu-lhe a porta com muitas exclamações de pasmo. O senhor por aqui? Honrando a casa de sua velha. Entre, faça favor. Adivinhe quem está cá. Não tem que adivinhar. Não veio por outra coisa. Apareça, Iaiá. Virgília, que estava a um canto, atirou-se ao marido. Eu espreitava-os pelo buraco da fechadura. O Lobo Neves entrou lentamente, pálido, frio, quieto, sem explosão, sem arrebatamento, e circulou um olhar em volta da sala. — Que é isto? — exclamou Virgília. — Você por aqui? Ia passando, vi D. Plácida da janela e vim cumprimentá-la. — Muito obrigada — acudiu esta. — E digam que as velhas não valem alguma coisa. Olhai, gente. Iaiá parece estar com ciúmes. E acariciando-a muito. Este anjinho que nunca se esqueceu da velha Plácida. Coitadinha. É mesmo a cara da mãe. Sente-se, senhor doutor. Não me demoro. Você vai para casa? Disse Virgília. Vamos juntos. Vou. Dê cá o meu chapéu, Dona Plácida. Está aqui. Dona Plácida foi buscar um espelho. Abriu diante dela. Virgília punha o chapéu, atava as fitas, arranjava os cabelos, falando ao marido, que não respondia nada. A nossa boa velha tagarelava demais. Era um modo de disfarçar as tremuras do corpo. Virgília, dominado o primeiro instante, tornara a posse de si mesma. Pronta, disse ela. Adeus, Dona Plácida. Não se esqueça de aparecer, ouviu? A outra prometeu que sim e abriu-lhes a porta. Capítulo 105. Equivalência das janelas. Dona Plácida fechou a porta e caiu numa cadeira. Eu deixei imediatamente a alcova e dei 2 passos para sair à rua com o fim de arrancar Virgília ao marido. Foi o que disse, e bem que o disse, porque Dona Plácida deteve-me por um braço. Tempo houve em que eu cheguei a supor que não dissera aquilo, senão para que ela me detivesse. Mas a simples reflexão basta para mostrar que, depois dos 10 minutos da alcova, o gesto mais genuíno e cordial não podia ser senão esse. Isto por aquela famosa lei da equivalência das janelas, que eu tive a satisfação de descobrir e formular no capítulo 51. Era preciso arejar a consciência. A alcova foi uma janela fechada. Eu abri outra com o gesto de sair e respirei. Fim da sessão 21.